ouvintes, estamos na reta final do nosso programa de hoje, referente ao dia 1 de fevereiro de 2011, terça-feira. Agora vamos passar à nossa receita de hoje, que é bolo de laranja. Ingredientes: 150 gramas de manteiga, 150 gramas de açúcar, 150 gramas de farinha, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 laranja e 3 ovos. A preparação é a seguinte: junta-lhe a manteiga e o açúcar e bate muito bem batido até ficar um creme assim bastante cremoso. Depois junta-lhe de seguida os ovos e mexe muito bem mexido. Acrescenta a raspa da laranja e o sumo da laranja. E depois junta-lhe também a farinha e o fermento. E mexe tudo muito bem mexido, amigo ouvinte. Depois mete tudo dentro de uma forma untada com manteiga e farinha. E leva ao forno a uma temperatura de 180 graus. Tempo de cozedura mais ou menos sensivelmente 20 a 25 minutos, amigo ouvinte. Digo-lhe que é uma receita maravilhosa. Como vê, é uma receita bastante simples, bastante prática, mas é um bolo muito, muito, muito bom. E assim, com esta receita, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Prometemos regressar amanhã, quarta-feira, no mesmo horário, das 19 às 19h30, para mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, aqui na sua Antena Web. Continuo na nossa companhia, na companhia da Antena Web, e prometemos regressar amanhã. Então, até lá!